Passa o dia, passa as horas, só no meu pensamento, no caminho, quanto o vento, eu me perco nesse tempo. Já provei pra você que eu sou seu amor. Pra viver sem você não tem graça, não tem cor. Vou enlouquecer, acho que eu vou enlouquecer. Volta, vem me ver, sem você eu fico louco. Simplesmente demais. E é pra dançar coladinhos demais. Sair, de fazer amizade, de me divertir. A vida passa e eu quero viver. Mas sem você eu vou enlouquecer. Passa o dia, passa as horas, só no meu pensamento, no caminho, contra o vento. Eu me perco nesse tempo, já provei pra você que eu sou seu amor. Mas viver sem você não tem graça, não tem cor. Vou enlouquecer. Comigo não, vou enlouquecer. CD Vila Mix, Vila Mix. O tempo conserta tudo, ninguém pede por esperar. O desprezo que você me deu, as noites que me fez chorar. Se foi como foi ao vento, voou pra bem longe de mim. A dor e o meu sofrimento, aos poucos foi chegando ao fim. Eu não tenho certeza se deixei de te amar. Só cansei de estar no amor e você me dá gelo. O dor é de tanto você pedir pra eu deixar de apelar. Tomei vergonha na cara e resolvi mudar. Segui seus conselhos. Sabe aquele gelo que você me deu? Eu tô tomando ele na balada com um whisky Red Bull. Thank you.

Cardoso. Daniel Cardoso. Onde você passa? Onde você passa? Ouve falar. Ouve falar. Toda segunda-feira nós cedo para trabalhar. Na noite a faculdade não me deixa descansar. Essa correria tem problemas todo dia. A minha vida amorosa está uma decepção. Eu tô largado, tô jogado, vivendo isso. Já cansei de fantasias, não suporto mais mentiras. Oh, que agonia, oh. Mas eu sei que o meu sofrimento pode se acabar. Vou reunir os meus amigos pra beber barato, porque o fim de semana chegou. Safadão, beijo, obrigado. Chama o Samu, galera. Amava alguém, me enganei, me apaixonei pela pessoa errada. Pra mim você não vale nada. Pra mim você não vale nada. Foi só ilusão, decepção. Acreditava nas suas palavras. Pra mim você não vale nada. Levantem as mãos, levantem as mãos. Hoje eu vou beber até o dia clarear. Vem beber, vem beber, vem. A noite não tem. Eu vou contar. Eu sou patrão, tô estourado e essa vida pra quem pão? Eu vou dar virote, eu vou dar virote. Me pode chamar o Samu, pega o copo lá de baixo, ó. Eu vou dar virote, eu vou dar virote. Sou patrão, tô estourado e essa vida pra quem pão? Eu vou dar virote, eu vou dar virote. Levantem as mãos, chama o Samu, faz o barulho, vai! Faz o barulho, mais alto! Amava alguém, me enganei, me apaixonei pela pessoa errada. Pra mim você não vale nada. Pra mim você não vale nada. Foi só ilusão, Tatiane, Lohane. Pra mim você não vale nada. Pra mim você não vale nada. Vem pra minha mesa que hoje é open bar. A noite não tem. Joga a mão, virou, virou. Eu vou dar virote. Eu vou dar virote. Sou patrão, tô estourado e essa vida pra quem pode dar virote. Eu vou dar virote. E pode chamar o Samu que hoje eu vou tomar glicose. Dá virote. Eu vou dar virote. Eu sou patrão, tô estourado e essa vida pra quem pode dar virote. Eu vou dar virote. Galera de Belém já sabe, levanta a mão, faz o barulho, chama o Samu. DJ Daniel Cardoso é um show só pra você. Beber aqui também levanta o corpo e dá um galinho. Good, good, good, good, good, good, good.